hoje não entende que Deus é amor. Quem enviou o seu filho pra salvar o pecador? A humanidade está cega, não separa o bem do mal, correndo de um lado pra outro, esquecendo-se que é mortal. Cristo é a esperança. Cristo é a esperança. Cristo é a esperança deste mundo aqui. Quem segue a Cristo para sempre será feliz. A ciência do mundo multiplica mais e mais, tantas pessoas chorando, procurando a paz. Se todos seguissem o que a Bíblia diz, quem segue a Cristo para sempre será feliz. Cristo é a esperança. Cristo é a esperança. Cristo é a esperança neste mundo aqui. Quem segue a Cristo para sempre será feliz. Muita gente está oprimida por Satanás, adorando um Deus que o próprio homem faz. Muitos estão morrendo sem a Cristo conhecer, viciados em drogas, perdendo prazer em viver. Cristo é a esperança. Cristo é a esperança. Cristo é a esperança deste mundo aqui. Quem segue a Cristo para sempre será feliz.